Tão diferente nos meus olhos ele olhou, num gesto simples demonstrou o seu amor. Com um papel de bala ele se declarou, me surpreendeu me convidando pra sair. Em uma noite de estrelas sob um lindo luar, um casal de namorados juntos a passear. Bons momentos que pra sempre me marcou, escrevendo a minha história de amor. Gestos tão simples podem guardar segredos, que têm a força de mover o sentimento da paixão. Aquele papel de bala que você me deu me balançou e me ganhou. Estava escrito que apesar de tudo ainda é meu o seu amor. Apaixonados como da primeira vez, estou sonhando como da primeira vez. Aquele olhar de novo me conquistou, olha eu de novo amando meu primeiro amor. Apaixonados como da primeira vez, suspirando como na primeira vez. Aquele olhar pra sempre me marcou. Meu Deus, com um papel de bala ele me conquistou. Tão diferente nos meus olhos ele olhou, num gesto simples demonstrou o seu amor. Com um papel de bala ele se declarou, me surpreendeu me convidando pra sair. Em uma noite de estrelas sob um lindo luar, um casal de namorados juntos a passear. Bons momentos que pra sempre me marcou, escrevendo a minha história de amor. Gestos tão simples podem guardar segredos, que têm a força de mover o sentimento da paixão. Aquele papel de bala que você me deu me balançou e me ganhou. Estava escrito que apesar de tudo ainda é meu o seu Apaixonados como da primeira vez, estou sonhando como da primeira vez. Aquele olhar de novo me conquistou, olha eu de novo amando meu primeiro amor. Apaixonados como da primeira vez, suspirando como na primeira vez. Aquele olhar pra sempre me marcou. Meu Deus, com o papel de bala ele me conquistou.